tarde, táxi V Alfa, reportando a Juliette. Alfa, Juliette, reportando 697. Boa tarde, 3193.0 da 10 pronto. 3193, autorizado a DNA e manter cabeceira 10. Pode manter 10793.1. AB6721 decolado aos 31, chame controle 10.8. 08-6721, bom dia. Siga, November Oscar Romeo. 1806, após a passagem de aeronave da Avianca, a sua retaguarda. Cuidado da sua equipe de solo, rapaz, para táxi. Paciente pós-passagem da aeronave, retaguarda, livre posto de estacionamento, 8-06. Confirme estar na ideal de descida. 97, ingresso na Juliette para 04. Ingresso na Juliette para 04, volume 97. No 93, livre decolagem, na pistola 0, vento 080 graus, 129. Iniciando, tá? 3193. Tá, desprezado, ILS 6315. 6315, completa aproximação, torre 9895. 6941, desça para 2000 pés, QNH 1092, reporta estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. 2502, Olho AB6721, bom dia. AB6721, bom dia, contato radar, submantenha o nível 330 na saída mão. 330, saída mão, possibilidade de voar Cogbu. Cogbu está presente, 6721, após Cogbu, voe Frutinho. Cogbu, Frutinho, 6721. Identificação, autoriza a bexiga Mari, desça para o nível 050, QNH 1092. Decolado aos 33, chama o controle 90.8. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3193. TAN 3193, boa tarde, contato radar, suba para o nível 380 na saída da EL. Da EL 380. 600 e TAP da presente. Com 4 visual com Airbus nacional. Abrimos 754. Após o pouso do mesmo, autorizado a linha manter cabeceira no 0. Após a aeronave, ele mantém no 0, bom, 754. Canal 6141, tá recepção de LF, então cuidado. Ela é 6141, completa aproximação, torre 9895. 9895, torre Salvador, Sinéia 6141, RS, pista no 0. Sinéia 6141, continua a aproximação, o White está livre. Reporte baixado travado, QNH 1012, o vento de 090 graus, 109. Já está baixo travado, né? 1041. Taxi chegou no 806. POB 81, 123, Antônio Salvador. Solo 34, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 129, Estado Taxi Via Pati 1, Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, desse 95, ajuste no 0, no 2. Ciente, Bate em Índia, quando espera 1895 com 1012, gol no 806. Solo, Salvador, General, minha presa, 5 segundos. Tá. 6315, boa tarde, táxi de Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, minha presa. Quantas milhas? Livre pouso na pistola 0, vento 100 graus, 9 nós. Livre pouso pistola 0, Chinar 6721. 6721, centro Recife 1265, 12545. 2685, 2545, 7721, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Gol 9754, Pucazipá. Gol 9754, contato radar, submontanha ao nível 390 na saída Puca. 390, 9754, certo. Trip 5447, táxi via Pati 1, Índia, no corpo de Sérgio, torre 1-1-8, orifício 95, ajuste no 0-1-2. Trip 5447, Salvador, boa tarde, eu vou no 806, ponto 0 pronto. Estou no 806, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Ali manter no 0, gol 1806. Lembra que chamou o sol, foi o tom 3283? Como é que consegue a web, copia o tom 3283? Solo 38, livre direito, chame só 121 decimal 9. 5 Alfa, Tango Tango, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, limite ao localizador. Decolagem, boa noite, também. Papá Alfa, Tango Tango. 3193, centro Recife no 251, 13325. 251325, 3193. Tango Alfa, são 3283, pronto, cópia? São 3283, autorizado para Aracaju, nível 190. Escala da pista 10, com primeiro curva à esquerda, saída Fuca, chamo a fazer até Aracaju. Aciona 5065, controle 120, decimal 8. Thank you. 3, cotejamento correto, repartição para puxo. Meia decolada 240, livre disposição, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, voo no 8206. Motor voo no 8206. Persiga. Massa 1510. Voo no 806, contato radar, submantém o nível 230 na saída PUC. Ao 230, voo no 806. 440, correção 5447, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Autoridade. 041, foi tão previsto 01, encontra-se ocupado pela realização, vai até a posição da Juliette. Salvador, bolão 394, informação Mike para o caminhão. Voo no 394, mas confere agora de cópia. Salvador, Oceania 6254, informação Mike Santos Dumont. Oceania 6254, Mike, confere agora de cópia. Ok. Gol na 1754, Centro Recife, 1265, 12545. 1265, 1245, 1754. 12545 é secundária, gol na 754. 2545, centro, obrigado. Marcelo no 398, mantenha o nível 150, voe coral da correção, conde da presente. 150, conde apoie direto na calma. 1394, pronto, cópia? Posso falar, escuta pra você. Gol 1394, autorizado para o galeão, nível 360, via turbino 10. Decolada pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, onde intercepta o turbino 10 até SMAP e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5047, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, decolada 10, curva direita após saída da Euleda bridge. Após interceptar o Pesulo 10, SMAP, após conforme, transponder 5047, controle 208. Voo no 394, cotejamento correto, repórter pronto para puxa. Aparece 2230 para o táxi Q0 a bordo, 4:50, alterna Salvador. Radar, submantém o nível 200 na saída MOMO. Gente, na saída MOMO. 5 no ponto de espera, 10127. Solo, o passageiro não pode pisar para trás para entrar no 9, não? Passageiro está iniciando o táxi após a passagem do passageiro, ingressão na Juliette para o 09, vou chamar 6141. Ok, vai guardar. November Oscar Romeo, atente ao tráfego na sua posição agora de... Está... É um tráfego do Robson 44, Mike Juliette Romeo. Está agora na sua posição. Confirme a... Está agora a sua retaguarda, o November Oscar Romeo, mantendo 500 pés. Oxalé 6254, pronto, cópia? Prossiga. 6254, autorizado para o Rio de Janeiro. Santos Dumont, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da El Leda. Após voo direto bridge, onde intercepta pelo Zulu 1-0 até SMAP e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5567, controle Salvador 120.8. 360, Santos Dumont, da El Leda bridge, até Zulu 1-0 até SMAP. Pode conforme. 567208. Correto, pode fazer para puxa, chanel 624. Reportagem. 2000 pés, e quem é a Galo 02? Tem que inserir? Nosso pátio é pátio 5L, tá? Possibilidade? Autorizado, November Oscar Romeo, aproximação para 35, reporte na final da MEI, vai baixar de travação. Reportará a final da 35, vai estar travado. Não usando a rádio. Estou Renan 895. 935, obrigado. Salvador, boa tarde. É o Gol no 600. Gol no 600, continua a aproximação. Ainda não avistado. QNH 10, 12, o vento 090 graus, 122. Na próxima, oi, Salvador, passando 2230, boa. Mantenha ponto de espera. Na terra. Uno 600, já avistado, que tem nebre pouso 90, vento 100 graus, 139. Uno 600. Mike, prossiga. Bom, Uno 600, informa que é um tráfego à sua direita, com Augusta 109, aproximando para a pista 35, não interferirá no seu pulso. Direita, Uno 600. Nível 090, via Golf 677, decola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída Conde, aciona 5062, controle 120.8. Gol 6320. 35 correta, parte para táxi. Três, três, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, frequência da torre 118 da 95. Torre Salvador, papapapá, Alfa Tango Tango. Informe correto, confirme o site que se encontra e pessoas a bordo. Alfa Tango Tango. 95, Whisky, Oscar Uniforme. Autorizado ENEM, manter a cabeceira no zero. Alemanha 2230. 600 no solo 50, livre à direita, chame solo 1219. Direita 219, agora 600. Salvador, uma boa tarde, está 3805, informação Mike, então 3805, boa tarde, Mike, confere o white copy. Vai dar certo ainda? Da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, obrigado. Solida 5447, autoriza direto Nissan. Trip 5447, mantenha a saída, aguarde coordenação. Para maior de carro meu no solo aos 5-1, autorizado táxi até o pátio 4, ao estacionar livre frequência. Confirmando o pátio 5. Para maior de carro meu, autorizado táxi até o pátio 5, no mesmo livre frequência. Alô, boa tarde, bom, 1-9-3. Número 333, boa tarde, Mike. Confere número 2 para a cópia. Intensidade muito baixa, número 333. Gente, número 2 para a cópia, agora no 333. 5 185. Você pode ser um hotel para cruzamento? Chama o controle 1-20-8. 1-20-8, grato. Controle Salvador, parceiro 2230, cordial, boa tarde. Parceiro do 2230, boa tarde, contato radar, suba para o nível 80 na saída. Sai da árvore, 2230. Então, 3805, autorizado para Guarulhos, nível 340, via para Zulu 16, até Brava da Zulu, após direto Trive e conforme a rota do PAN. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voo direto Bridge, onde intercepta para Zulu 16 e segue conforme a rota. Aciona 5046, o controle 120.8. Bravo Hotel Zulu, após direto 30, de bola da 10, curva à direita, 5046, transforme, 1208 com o controle da 3805, posição 1. 3805, posicionamento correto, pode ser. Reportar. Agora está 3283.1.08 a bordo, 2 horas de autonomia, alterando aqui. 3283, confirma urgente para táxi. 3216, aguarda para puxa. Aguarda, até 3216. O número 00, ingresso na Juliette para 03. 03, Gorobinha 00. Para o cruzamento, rumo 85. Aguarda para o cruzamento, rumo 85. Tango-tango no solo aos 5-5, livre à direita, chame solo 1-21-9, confirmando, seguirá para o pátio 3. Tango-tango, ciente. Vavá, alfa, tango-tango, táxi via alfa, quilo para o pátio 3. estão escutando o sonho? 283, escuta. 3 pode confirmar as informações? A pessoas a bordo, por favor. Eu estou com 108 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, aberta. 3230. Você é 6320. Desça para 2000 pés, está livre das restrições na posição ITAP e reporta estabilizado no ILS Rei da Pista na Zero. Afirmativo para 2000 pés, livre das restrições, está estabilizado no Zulu 320. Autorizado Alfa Juliette Patio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, desceu a 95, ajuste no 092, rumo a 85. Um 3206, após passagem de pequeno forte da Força Aérea Retaguarda, cuidado com solo e chove para táxi. Pode ser passagem de força aérea, colhendo, solo, reporta a caixa, 3, 2, 1, é. Pode ser, dá 10 e pronto. 3203, autorizado na linha aérea, colapso, 1, 0, vento, 1, 0, 0, graus, 1, 3, 2. É, pronto, para cópia, gol no 333. 1-3-3-3, autorizado para Congonha, São Paulo, nível 360, via Cruzulo 1-6, decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, ele intercepta Cruzulo 1-6, até Bravo Tazulu e segue conforme a rota do plano. Funciona 5074, controle 1-2-0, desceu a 8. Autorizado 360 para São Paulo. Decola da 1-0 com curva à direita, da Euleda. Bridge, Upper Zulu 1-6, THZ. Após, conforme o plano. 5074, transponder 120, decimal 8, controle, gol no 333. Gol no 333, cotejamento correto, repete pronto para push. Depois dará na 5, pronto para push, gol no 333. 6320, informa o tráfego na sua posição de 1 hora 12 milhas, é um helicóptero Robson 44, mantendo no 1000 pés, não irá interferir nessa aproximação. Afirmativo, também esquece, 6320. E o Marte Juliette Romeu, ciente do tráfego, mantém aqui a posição e permanente na sua. Ciente. 2230, pode manter o 1140 final. 140, confirme. Afirmativo. Ciente, submantanha o nível no 40. 40, final 2230. Whisky, acho que uniforme, após ir para táxi, se livre a cena. Whisky, acho que uniforme, autorizado táxi, até interseção papá para reposte para ingresso na pista no 7. 85, autorizado a linha e mantém cabeceira no 0. Direito 5626, senhora identificação. Dois, três, decolado 59, chame controle no 20, decimal 8. 208. Controle, boa tarde, da 3283. Confirme. Conta. 3283. 3283, contato radar, submantém o nível no 90 na saída Puca. 90 Puca, solicita para possível direto Aracaju e o nível 130. Gente, submantenha o nível 130, o TAM 3283. E aguarde Aracaju manter a saída por enquanto. 130, TAM 3283. Trip 5626 está sob controle.